E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's art. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Será que eu estou na Lagoinha? Será que eu estou em algum canto deserto por aí, pelo Matagal? Fala, meu Deus. Eu estou sem saber onde é que eu estou. Que rumo eu vou tomar da minha vida? Sem ninguém, só sempre sozinha. Poxa vida. E aí, gente perdida? Tá começando mais um Não Pode Tocar? Eu sou Rodrigo Hipólito e é bem provável que eu seja o host deste podcast. Nesse momento, chove em Vitória, a capital mais bonita e menos contemplada pela previsão meteorológica nacional. Numa noite chuvosa como essa, Alana e eu temos duas inquietações que se sobressaíram aos muitos preços pagos por viver em uma democracia, ainda que capenga. A primeira pode depender da sua opinião. A questão é a seguinte: nós deveríamos produzir programas mais didáticos? Antes de você responder essa questão, é interessante saber de onde ela brotou. Já que você se ocupa de ouvir um programa sobre arte, talvez você não seja responsável por tal preocupação. Eu não duvido, aliás, que você também se lembre de ter estado em alguma situação que inflou aquela estranha vontade de explicar princípios simples da sua área de estudo. Essa vontade, paradoxalmente, costuma vir acompanhada de uma densa preguiça. Um pouco mais cedo, a Alana desistiu de ouvir um podcast sobre literatura. Sua desistência veio após alguns minutos em que, pacientemente, ela ouviu afirmações de que arte é algo universal, benéfico e indispensável para a nossa vida. Em algum momento, nós nos acostumamos a ouvir sujeitos interessados em alguma espécie de produção cultural despejarem valores supostamente universais sobre a ideia de arte, tanto fora quanto dentro do nosso campo. Isso não faz com que seja menos irritante. Acredito que isso aconteça com a maioria das pessoas. Me lembro de minha primeira aula no mestrado, quando, junto com outra aluna, no intervalo, foi necessário um intensivo de 20 minutos para o professor de metodologia que acabara de chegar de outro departamento. Nossa tentativa de explicar ao sujeito por que quase toda a turma havia se incomodado com a sua aula não surtiu o efeito esperado. Embora não parecesse ofendido, suas concepções de arte continuaram estacionadas na Europa do século XVIII. Foi difícil lidar com um professor de um curso de teoria da arte que, por ser muito distante da área, não conseguia acessar os motivos pelos quais propostas de performance, instalação, happenings, apropriação, videoarte, intervenções urbanas e efêmeras possuem o status de trabalhos de arte. Uma das muitas barreiras que negam ao grande público acesso a muito do que foi e é produzido por artistas desde meados do século XX diz respeito ao ponto no tempo e no espaço onde aquele professor está parado, a França do século XVIII. Quando alguém pressupõe que a arte deva ser algo bom, belo, verdadeiro e enriquecedor, essa pessoa reflete os ideais neoclássicos. Esses ideais, em grande parte, não foram abandonados e continuam a guiar as nossas escolhas e juízos de gosto. Características como o elogio à capacidade técnica de representar uma natureza exuberante organizada por princípios de simetria e ordem narrativa linear, a exaltação da figura do herói que suporta o sofrimento sem perder a compostura e a placidez do olhar, a identificação dessa organização com a ideia de beleza, essa beleza como algo universal e próprio daquilo que não foi corrompido, daquilo que é bom, e essa bondade como uma verdade que todos nós deveríamos buscar, são quase a definição de neoclássico. Esses ainda são os padrões de beleza ocidentais, o rosto simétrico, de olhar vazio e implacável. Esse ainda é o nosso sentido de bondade, o heroísmo que atravessa os sofrimentos do mundo sem se corromper e apenas com sua força de vontade. Esse ainda é o nosso sentido de verdade, uma revelação inquestionável e libertadora. Esses princípios, trazidos para cá pelos invasores europeus e mantidos na construção da nossa sociedade por uma elite colonizada e exploradora, são tais princípios, disseminados em todos os produtos culturais massivos, que mantém viva a ilusão de uma arte eterna e universal, que teria por objetivo inquestionável o enobrecimento do espírito. O que artistas fazem mudou bastante do século XVIII europeu para cá, assim como havia mudado antes. Trabalhos de arte respondem e são direcionados para contextos, muitas vezes bem específicos. Isso quer dizer que eles não são universais. Isso quer dizer que alguns deles você talvez nunca compreenda ou acesse ou te afetem. Com múltiplas intenções, interpretações polissêmicas, origens, materiais e pressupostos, não é difícil notar que não há uma arte a qual pudéssemos definir. Desconfie de discursos que começam com a expressão "a arte é", pois mesmo que você a considere um valor humano como justiça, liberdade, ela não é universal. E caso lhe incomode o fato de não ser possível definir arte, tente definir justiça ou liberdade. Esse pequeno incômodo nos fez pensar sobre a possibilidade de lançar episódios mais didáticos. Não sei se você acha isso interessante. Se você puder dar sua opinião, as criaturas agradecem. Eu disse que havia uma segunda inquietação, e enquanto a noite avança, ela se torna mais premente. Nós deveríamos ou não sair na chuva para comprar vinho? Caso a resposta seja sim, nós iremos harmonizar o jantar a partir do vinho ou o vinho a partir do jantar? Você sabe por que que tá aqui hoje? Não. Quem trouxe é minha tia. Mas você viu na televisão as manifestações que estão tendo? Vi. E o que é que você acha desse povo todo reunido aqui? Uma perda de tempo. Perda de tempo? Não vai mudar nada? Não. Tá certo, aí. De volta do mercado, comecei a pensar em algumas mudanças que tive com relação à comida desde criança. São muitas, mas entre a descoberta aos 6 anos de que eu detesto a maioria das frutas e o encontro já adulto com o fascinante universo das saladas, eu comecei a pensar em como eu me sentia a respeito do ato de comer. Até o final da minha adolescência, eu considerava o ato de me alimentar ligeiramente constrangedor. Eu preferia comer sozinho. Eu fazia meu prato depois que o restante da família havia feito e quase sempre já terminava a refeição. Não sei exatamente porquê, mas eu preferia comer sozinho. talvez fosse assim pela ausência de mesa em casa, o que fazia com que cada um comesse no seu canto, no sofá, sobre a cama ou no quintal. Eram raros os momentos em que havia aquele ritual voltado para a refeição. Isso acontecia em datas especiais ou quando eu estava na casa de amigos, de colegas. Nesses momentos, tudo parecia cheio de cerimônias, e cerimônias me deixam muito envergonhado. Depois de sair da casa da minha família, isso mudou muito. Aos poucos, comer sozinho se tornou meio desagradável e até meio triste. Quando eu batia ponto, o horário de almoço era só mais um corre do dia. Comer rápido, barato e em silêncio. Isso fez gerar uma falta de sentir o gosto da comida e também de não querer ser alimentado como um robô ligado à tomada. Eu espero não precisar mais trabalhar com uma rotina desse tipo. Eu tomei gosto por cozinhar. Primeiro por ser algo necessário para quem mora sozinho e quer ter alguma qualidade de vida e não é rico, mas também pelo prazer do processo. E aí que a coisa fica interessante. Esses processos já estavam, em parte, ali, parados. Mesmo sem uma grande variedade de alimentos e sem esconder que cozinhar era uma obrigação da qual ela gostaria de se livrar, minha mãe deixava nítidos os procedimentos necessários para fazer nascer uma refeição decente. As restrições, tanto financeiras, que tiravam a geladeira e o fogão a gás da conta das facilidades, as restrições geográficas e históricas, que limitavam o cardápio de uma cidade interiorana, exigiam uma espécie de atitude artesanal muito gratificante. Depois de entender isso, cozinhar para comer sozinho parecia não, como eu posso dizer, não valer tanto a pena quanto cozinhar para dividir com alguém. Mas não qualquer alguém. Passou a ser interessante ouvir e sentir a opinião de pessoas queridas. Isso traz a sensação de trabalho realizado e também faz da comida e de seus processos um tópico de conversas que abre caminhos para dividirmos memórias, fofocas e esquecermos onde a história começou. Certo. Isso é uma regra geral. Imagino que seja como ir ao cinema, ouvir música. Há quem prefira ir ao cinema sozinho, e isso, aliás, pode ser até melhor em alguns casos. Eu já prefiro a companhia nessa e na maioria das experiências estéticas. Eu penso que a maior parte do aprendizado das transformações pelas quais devemos passar necessitam de companhia, quer dizer, acontecem na coletividade. Essa ideia aponta para o nosso primeiro áudio. Sim, esse aqui ainda é um episódio do Manda Áudio, que é quando nós recebemos mensagens de ouvintes e tentamos dar uma resposta minimamente criativa. A voz a seguir é da host do podcast Mashup, integrante do Café Seletor, Glênis Cardoso. Olá, aqui é a Glênis, eu sou ouvinte de vocês desde o início do programa. Gosto muito do Não Pode Tocar e decidi, inclusive, hoje gravar no telefone em vez do computador, com o microfone, porque eu acho que essa linguagem do lo-fi é algo que interessa a vocês, né? Tipo, dos ruídos e tal. Inclusive, deixei tocando a série de TV que eu tô assistindo e pensei até falar um pouco sobre ela, porque não sabia bem o que falar nesse áudio, porque não tem muitas diretrizes. Eu tô assistindo essa série chamada Chef's Table, que é uma série da Netflix sobre chefes, né? Cada episódio foca num chefe, na vida dele, no restaurante deles, na filosofia de vida deles. E eu sempre fico bem chocada com a diferença entre as chefes mulheres e os chefes homens. Que eu sinto que eles têm essa ideia de... Vocês vão editar isso depois? Vocês podem editar isso depois, se vocês preferirem ou não, pode deixar assim. Mas a diferença dos chefes homens e dos chefes mulheres é porque eu tô prestando atenção na série também, tentando falar ao mesmo tempo. Mas basicamente eu sinto que todas as vezes que tem chefes mulheres, elas sempre fazem questão de falar muito sobre todas as pessoas que estão apoiando elas e todas as pessoas que estiveram no, que ajudaram elas no caminho que elas fizeram pra chegar nesse lugar de sucesso. E o episódio que eu tô assistindo particularmente tem muito isso, que é da Nancy Silverton, que ela fala que as pessoas acham que ela faz tudo sozinha naquela cozinha, quando na verdade chega um certo momento na carreira de muitos chefes que eles param de trabalhar na cozinha todas as noites, né? Ela não, ela continua, mas ela faz questão de falar de todas as outras pessoas que estão lá junto com ela. E a maioria dos chefes homens fala quase inteiramente sobre eles e como eles chegaram até ali pelos seus próprios méritos, assim, por assim dizer. E isso me faz pensar no feminismo de forma mais geral, em como existem algumas vertentes mais liberais do feminismo que acham que é só ser tipo uma grande CEO ou ocupar o mesmo lugar que homens ocupam hoje em dia, da mesma forma, com a mesma política, por assim dizer. E eu acho que essa série me mostra uma possibilidade diferente de mulheres que chegam em posições de poder e são generosas com esse poder, que compartilham esse poder e que existe um senso de comunidade com elas, de alguma forma. Enfim, não sei se isso é exatamente o que vocês querem nesses áudios. E não sei se vocês vão colocar, mas enfim, acho que é isso. Continuem com o trabalho de vocês, que é excelente. Sim, é bem isso mesmo que a gente quer. Ter a sua participação e saber que você continua a gostar do programa já deixa a gente muito feliz. E tem muita coisa nessa sua fala que traz tópicos sobre os quais a gente precisa falar. Às vezes não fica nítido para a maioria o quanto é maléfico alimentar a fantasia do individualismo e a mentira do self-made man. Mesmo que já comece a se alastrar o entendimento de que a ideia de meritocracia surgiu como um sarcasmo e foi adotada por neoliberais como um auto-engano e como uma boia de salvação desesperada para o discurso do capitalismo tardio, raramente falamos de por que o sarcasmo contido no termo meritocracia foi necessário. Na postagem desse episódio, eu deixo um link de um texto do Nexo Jornal para quem quiser mais detalhes. Basicamente, o termo surge com uma distopia chamada A Ascensão da Meritocracia, de 1958, escrita pelo sociólogo inglês Michael Young. Nessa história, o autor descreve uma sociedade ficcional na qual a permissão para fazer parte da elite econômica se dá através de testes de QI. Obviamente, as pessoas que estão nas classes sociais que não têm acesso ao ensino de qualidade e têm de trabalhar a maior parte do dia para se sustentar, não podem competir de igual para igual com aqueles que já estão na elite econômica. O resultado é uma sociedade de castas que engana a população por sua falsa justiça chamada meritocracia. Essa galhofa distópica passou a ser usada pela propaganda neoliberal estadunidense nas décadas seguintes, sem referenciar o livro do Michael Young. Já na década de 1990, o primeiro-ministro britânico, também neoliberal, começa a usar a palavra em seus discursos como algo positivo. Isso foi no começo dos anos 2000. Desde então, a palavra foi cada vez mais subvertida ao ponto de fazer parte de projetos políticos reais. Isso seria a distopia do Michael Young se tornando real. O pior é que provavelmente você, ouvinte, ainda acredita que esses testes de QI, que realmente eram usados na Inglaterra até a década de 1980, significam um critério consistente para avaliar as capacidades intelectuais de alguém. É esse tipo de crença que muitos ativistas da extrema-direita usam para afirmar que mulheres, negros e latinos são inferiores. Como resultado confiável, os testes de QI podem apontar, no máximo, quem teve mais oportunidades para estudar ou quem fica menos ansioso com avaliações. A pergunta que eu ainda gostaria de fazer é: por que foi necessário que Michael Young escrevesse sua distopia? Vamos bater um pouco mais nessa tecla. A meritocracia é uma distopia. Isso quer dizer que ela representa um lugar horrível para se viver, uma sociedade descaradamente injusta e opressora. Diferente de muitas distopias, as quais descrevem sociedades em que o indivíduo desaparece, é robotizado, desumanizado em prol de um bem maior, o livro de Michael Young aponta para um ultra-individualismo. Essa também é uma maneira de apagar a vontade das pessoas, mas de um modo menos evidente. O individualismo extremo impede que as pessoas se organizem e somente quando estão organizadas, com interesses em comum, é que uma sociedade pode mudar. Quando as pessoas são levadas a acreditar que tudo que elas alcançam na vida é fruto ou do seu esforço solitário ou da caridade de algum herói, elas apenas alimentam essa mesma estrutura quando chegam ao poder. A consciência de que todas as transformações que acontecem na nossa vida são fruto tanto da nossa individualidade quanto da coletividade na qual estamos inseridos é difícil de alcançar. Por isso o fenômeno do pobre de direita não é raro e ganha força de tempos em tempos. Isso também nos fala do comportamento de parte da comunidade gay que exclui ou excluiu pessoas trans, pessoas bi e não binárias. Eis uma das muitas razões pelas quais o pensamento e o ativismo feminista é fundamental. É a teoria feminista que nos permite perceber como essas engrenagens sutis ferram com as nossas vidas todos os dias. Numa sociedade fortemente individualista, é difícil a gente perceber a construção coletiva do conhecimento. O sujeito que ascende ao poder tende a pensar que conseguiu isso puramente pelo seu empenho. Logo, seu comportamento é de manutenção do sistema que concedeu os privilégios para que ele chegasse ao poder. Esse círculo vicioso mantém as classes no lugar e somente pode ser solucionado quando essas classes entram em choque. Em outras palavras, qualquer tentativa de mudar esse sistema evidencia a disputa de classes. Essas classes são econômicas, culturais e também de gênero. Se essa sociedade individualista tem sido, há séculos, na maioria dos lugares, patriarcal e misógina, e o sujeito que ascende ao poder tende a mantê-la assim, a única maneira de encontrar justiça entre os gêneros é com o atrito, com a disputa de classes. O discurso dessas mulheres que evidenciam o fato de não terem conquistado sua posição sozinhas já é uma contribuição. Isso me lembra de uma fala bem incisiva, do Pablo de Assis no saudoso Cabuloso Cast, no episódio 172, muito além da jornada do herói. Pablo de Assis nos fala de como seria interessante trocar o mito do herói, próprio dessa sociedade do ego, pelo mito de Psique. Na, entre aspas, jornada de Psique, ela evidencia sempre aqueles que lhe ajudam na caminhada, e o protagonismo não se faz pela superação do outro, mas pela superação de adversidades mais palpáveis do que a simples competição ou desafio. No outro programa mais recente, o quinto episódio da segunda temporada dos 12 Trabalhos do Escritor, ele volta a esse tema. O link para os dois conteúdos está na descrição desse episódio, algo que podemos associar ao mito de Psique como uma estrutura que nos permite compreender a realidade e atuar na coletividade, é o esforço de resgate de figuras históricas ignoradas ou encobertas pelas classes sociais interessadas em manter sua hegemonia no poder. Já que falamos em comida, devemos lembrar do Banquete, trabalho da Judy Chicago, exibido pela primeira vez no Museu de Arte Moderna de São Francisco em 1979. O Banquete é uma instalação composta de uma mesa de três partes no formato triangular, com 39 cadeiras, cada uma com inscrição do nome de uma mulher influente como convidada. 39 jogos de louça decorados com motivos que lembram o formato de vaginas e também nomes de outras mulheres influentes, e 2.000 peças de cerâmica que recobre o piso, com o nome de outras 999 mulheres historicamente importantes inscritos com ouro. Esse trabalho foi consequência direta da Oficina de Estudos Feministas, um dos primeiros espaços de ensino de arte com foco na voz de mulheres, inaugurado em 1973. Além de compreender que nós nunca chegamos onde estamos e nunca nos tornamos quem somos de modo solitário, é importante ressaltar como o sistema de classes abomina a coletividade, pois sabe que nela reside, mais que a liberdade, a libertação. Uma estratégia marcante nesse sentido pode ser apreendida pelo trabalho do Piatan Lube. O Piatan é um artista lotado aqui no Espírito Santo e trabalhou com algumas das intervenções urbanas mais potentes que o nosso estado produziu na última década. Uma das intervenções foi o projeto Tabebuias, colocado em prática em 2015. Em Tabebuias, o Piatan propôs o mapeamento das árvores frutíferas da cidade de Vitória, que estivessem integral ou parcialmente em locais públicos. Esse mapeamento seria feito pelas próprias comunidades locais e seria complementado com informações sobre as árvores, o período em que produzem frutas e receitas de famílias da região para serem feitas com esses produtos. Num exemplo bem direto e simples sobre as consequências de um empreendimento desses, uma criança que saía da escola no horário do almoço ou no final da tarde poderia escolher entre comprar um salgado na lanchonete ou passar pela rua que tem um pé de goiaba e coletar a fruta. Se essa criança não tiver condições de comprar o salgado na lanchonete, as informações sobre a fruta se tornam ainda mais relevantes. O trabalho foi composto ainda por cozinhas coletivas para executar as receitas de família. Mas a proposta só foi realizada parcialmente e por certo tempo. A parte das comunidades foi efetivada e deu muito certo. A parte que dependia de instituições, como a manutenção de uma plataforma de dados, acompanhamento e liberdade para a reconfiguração de espaços de museus e galerias que deveriam funcionar para o público cozinhar, mesmo sem a presença do artista, isso ficou só no projeto. A ideia de cozinha coletiva não é incomum nas produções de arte mais recentes. Eu não falo especificamente da chamada estética relacional. As influências de artistas que hoje propõem trabalhos que envolvem a vivência coletiva de espaços e a feitura e o consumo de alimento como ritual de convívio possuem influências mais variadas, como as tropicalistas. Não é difícil perceber esse ar de improviso suburbano nas cozinhas coletivas e nos objetos do Opa Vivará. Em casos como esse, ninguém está preocupado se o público sabe ou não que faz parte de uma proposta de arte. Se alguém quiser ser um pouco mais formalista, propostas como essas, do coletivo Opa Vivará, são uma mistura heterogênea de ambientação, instalações, objetos, esculturas, performances, happenings, arte efêmera, teatralidade e uma pitadinha de carimbó. Em certa medida, isso também é uma apropriação de estéticas do subúrbio. Mas menos no sentido de uma apropriação cultural que subverte a cultura apropriada por um olhar colonizador e mais no sentido de reconhecimento e apresentação de características que nos permitem identificar, positivamente ou não, essas construções sociais. Estratégias de apropriação servem muito bem para isso. Elas podem tanto elevar aspectos positivos dos construtos culturais quanto sublinhar suas táticas de controle. Sem caminhar muito, a gente pode sair das cozinhas de Tabebuias e do Opa Vivará e passarmos para o Untitled Film Still 3, da Cindy Sherman, de 77, ou para a video performance da Bartha Rosler, Semiotics of the Kitchen, de 1975. Ambos os trabalhos se apropriam de estereótipos e construções que envolvem a relação entre a figura da mulher e a cozinha dentro de um estilo de vida norte-americano baseado numa homogeneização dos objetivos e comportamentos sociais encoberto por um individualismo que falseia a estagnação das classes. Nós estamos falando aqui de um plano que chama-se Nova Ordem Mundial, união de toda a América do Sul, conexão de toda a América do Sul, fazendo apenas, tirando todas as fronteiras, fazendo uma única nação, Pátria Grande. Poucos ouviram falar disso e vai ser pouco divulgado isso. Eles sabem do que nós estamos falando. nossa segunda mensagem de hoje praticamente continua essa fala, mas voltada para outra direção. Vocês escutam agora a voz do Douglas Lubarino. Quem é você, Douglas? Bom dia a todos, eu sou o Douglas e eu queria discutir um pouco sobre o ensino de história nas séries iniciais do ensino fundamental. Bom, isso me interessa pois eu tenho uma formação bastante voltada para a área da educação. Já no meu ensino médio eu fiz o curso normal, que nós chamamos também de magistério. Foi a última turma do ensino de magistério no estado de São Paulo. Me formei na última turma e no último ano, que foi o ano de 2006. Terminado esse curso, entrei na graduação em História e depois fiz a graduação em Pedagogia também. E um problema que eu sempre notei no período que eu lecionei no Ensino Fundamental 1 foi justamente o ensino de História nesse período. No Ensino Fundamental 1, nas séries iniciais do Ensino Fundamental. Geralmente, essa disciplina ela é somente pincelada. Na maior parte das vezes, a preocupação dos professores desse período, muitas vezes até a própria proposta da equipe gestora, é que essas disciplinas sejam somente trabalhadas de maneira com pouca profundidade, que o maior foco dos professores deva ser, digamos, voltado à língua portuguesa e à matemática. Dito isto, uma questão que também me inquieta é o ensino de história medieval nesse período, justamente porque eu, depois da graduação em pedagogia, eu fiz o mestrado em história medieval e agora sou doutorando em história medieval também. E as minhas pesquisas se dedicam ao estudo da iconografia da arte medieval. E sempre foi uma inquietação buscar um elan, uma união entre o estudo de Idade Média e entre a educação. Obviamente na disciplina de História da Educação, que é uma disciplina voltada, digamos assim, que é uma disciplina pedagógica do ensino médio e uma disciplina do ensino superior, que é lecionada sobretudo nos cursos de pedagogia, essa união fica clara, fica evidente. Mas no ensino fundamental 1, talvez essa questão fosse um pouco mais discutível, tendo em vista que inicialmente, como mencionei anteriormente, a disciplina de história ela não é muito bem trabalhada, muitas vezes ela se resume a datas comemorativas, a trabalhos pouco profundos e que não dão aos alunos suportes e aparatos para a construção de um repertório, digamos assim, histórico. Primeiramente essa questão, e que a Idade Média era praticamente não trabalhada nessas séries. E sobre esse assunto, há uma publicação bem interessante de uma autora chamada Maria Aparecida Lima Dias. Trata-se de um livro didático de história, Série Brasil, da Editora Ática, em que essa autora propõe para a primeira série do Ensino Fundamental. É uma publicação do ano de 2006. Nesse período ainda não havia o hábito de se chamar de primeiro a quinto ano, porque houve, digamos, uma mudança e hoje nós dizemos que o primeiro e quinto ano do ensino fundamental seriam as séries iniciais, o sexto ao nono as séries finais. O ensino fundamental tem um ano a mais. Anteriormente, as séries iniciais eram conhecidas como primeira e quarta série. Era assim que elas eram nomeadas. Por fim, tratando um pouco da publicação, eu fiz uma rápida pesquisa na internet e não encontrei nada sobre esse livro. Esse livro, repetindo o nome, é História, Série Brasil, de autoria da Maria Aparecida Lima Dias. Esse livro foi publicado pela Editora Ática. Não sei se esse livro ele ainda é comercializado ou se trata de uma edição que já não está sendo mais, né, produzida, mas de toda forma é bem interessante pensar sobre essas questões. Eu não li o livro inteiro, Agora eu estou bem interessado em ler esse livro completo e de conhecer outros livros dessa coleção, a série Brasil, e de pensar um pouco como esses autores planejaram o ensino de história nas séries iniciais. Bom, agradeço pela atenção. Ó, por uma feliz ou infeliz coincidência, nos últimos anos eu tenho lecionado a disciplina de Fundamentos e Metodologias do Ensino de História para as séries iniciais do ensino fundamental na graduação de Pedagogia. Nessa posição, eu posso falar com tranquilidade que os conteúdos relativos à história medieval estão entre os mais recortados e descontextualizados. A própria estrutura dos parâmetros nacionais curriculares e agora da Base Comum Curricular Nacional ajudam nisso, quando não dão muitas saídas além da dinâmica dos círculos concêntricos. Eu não vou entrar nos problemas da Base Comum aqui, tanto porque o episódio já começou a ficar um pouco longo, quanto pelo risco de que eu faça algumas críticas sem fundamento. Nos últimos anos, eu tenho insistido em falar de um processo que, até 2 anos atrás, parecia teoria da conspiração e me fazia parecer uma figura meio patética com esse discurso. O distanciamento do ensino humanístico tem levado a um descrédito das disciplinas fundamentais para o ensino crítico. As disciplinas das humanidades, história, geografia, sociologia, filosofia, a instituição de políticas públicas baseadas na ideia de que a dedicação dos alunos para essas disciplinas contribuiria para a formação de sujeitos improdutivos, tem levado ao sucateamento de graduações e pós-graduações em humanidades em todo o planeta e até mesmo o fechamento desses cursos. Nós temos retornado a um tipo de ensino funcionalista e tecnicista empreendido antes das transformações indicadas pela Unesco nos primeiros anos do pós-Segunda Guerra. A reforma do ensino implementada no último ano é reflexo disso. No caso da história medieval, sem esse conteúdo, é muito difícil nós compreendermos os processos que fundamentam linhas de pensamento e ritos do cotidiano fortemente presentes na constituição da nossa sociedade colonizada. Sem o estudo das imagens medievais e de seus fantasmas, de seu funcionamento iconográfico e iconológico, é pedir demais que estudantes desenvolvam uma boa capacidade de leitura e interpretação de imagens. Nós vivemos num mundo altamente imagético. Basear nosso ensino fundamental no aprendizado da leitura, da escrita e do cálculo é pouco. No máximo, nós seríamos capazes de formar indivíduos treinados para executar trabalhos burocráticos e técnicos análogos à escravidão. E não seria muito afirmar que o objetivo do atual sistema é esse. Sem tratar de alguns recortes da história da Europa, se torna complicado para gerarmos uma postura crítica com relação à nossa história local. Mesmo a compreensão dos nossos sistemas de ensino pede isso. Vez ou outra, eu gosto de lembrar de como nossas escolas bebem ainda da reforma educacional do monge Alcuino de York, no século VIII, durante a Renascença Carolíngia, do trívio e do quatrívio, com a divisão de artes liberais e artes mecânicas. Quando as reformas curriculares tentam apagar suas origens, como não pensar no apagamento da criticidade como objetivo da educação? Tem uma charge, que eu nunca mais encontrei, que me diz muito sobre a condição em que as disciplinas de humanidade se encontram hoje e sobre qual a sua necessidade. É uma charge bem simples. De um lado, um cientista afirma: "Uau! Agora nós conseguimos clonar um mamute." Do outro lado, um cientista social comenta: "Então, essa não é uma boa ideia." Um último comentário, já que eu não tinha pensado em um episódio mais longo. Douglas teve dificuldade de encontrar informações sobre a série Brasil, da editora Ática, tanto porque essa série saiu de catálogo, quanto pelo nome da autora. A Maria Aparecida Dias assina também como Maria Aparecida Lima dos Santos. Para quem quiser entrar em contato ou dar uma lida em outros materiais dela, na descrição do episódio tem o link para o currículo Lattes dela e para a tese de doutorado que ela defendeu na Faculdade de Educação da USP em 2007. com o título de Relações entre Língua Escrita e Consciência Histórica em Produções Textuais de Crianças e Adolescentes, a pesquisadora faz uma crítica às concepções empiristas de ensino baseadas na exposição e na fixação de conteúdos e contrapõe com a ideia da consciência histórica como aliada da capacidade de construir e compreender narrativas críticas. Pronto! Cheguei no limite de colocar o link de Lattes no episódio. Eu não sei se isso deveria acontecer antes que o programa se torne acadêmico demais e a Alana, a Fabiana, o André e o tio e deem um golpe e me expulsem do podcast, eu vou encerrar o episódio. Esse foi mais um O Manda Áudio. Se você, ouvinte, quiser participar, siga o exemplo da Glênis e do Douglas e manda alguma coisa pra gente. Eu disse alguma coisa, não apenas áudio. Pode ser texto, desenho, foto, vídeo, tanto faz. Você pode fazer elogios, críticas ou comentários aleatórios sobre como foi sua última viagem de ônibus. O que você tem assistido? O que você tem lido? Quais são seus problemas e felicidades no trabalho, no jogo ou no amor? Se você quiser, pode até ser uma mensagem anônima. E não sabe como gravar áudio? Assiste o vídeo curtinho que está na descrição do episódio. Nele a Fabiana ensina como fazer isso direto pelo celular. Seja lá o que for, você pode mandar para o e-mail nãopodetocar@gmail.com, seguir o tio e no Twitter pelo @nãopodetocar. Lembra que o D de pode é mudo. Tem também os perfis meu, da Alana, da Fabiana e do André, que também estão na descrição. Caso você tenha gostado do nosso programa, dá uma passada em notamanuscrita.com. Lá a gente coloca não só os episódios do podcast, mas também textos, artigos, ilustrações, vídeos e outras coisinhas que a gente faz quando bate a vontade de ser artista. De resto, é aquela coisa que você já sabe, assine o Não Pode Tocar e acompanhe os episódios, pode ser pelo agregador, pelo e-mail, pelo YouTube, tá tudo linkado na descrição. Compartilhe nosso programa e avalie a gente no iTunes para mais ouvintes descobrirem o Não Pode Tocar. Se nada der muito errado, daqui uma ou duas semanas a gente está de volta. Valeu, falou! Vem cá, só uma perguntinha sobre a creche. Na creche você gosta mais do quê? Da professora? Dos alunos? Das aulas? De nada. Eu já gosto de ficar em casa. Peraí. Vou fazer a pergunta outra vez. Na creche você gosta do que mais? De ir embora.